Farmácia Saúde vende mais barato. Você conhece, pode confiar. Só produtos de qualidade, honestidade e competência em primeiro lugar. Medicamentos e perfumaria, equipe bem treinada pra lhe atender. Tá esperando o quê? Farmácia Saúde tem o melhor pra você. Atendimento e qualidade você tem aqui na Farmácia Saúde. Aqui você encontra tudo em medicamentos éticos e genéricos. Em geral, perfumaria, cosméticos e muito mais. A Farmácia Saúde tem melhores preços e um atendimento diferenciado. Temos uma equipe bem treinada para lhe atender. Farmácia Saúde, a farmácia de quem trabalha com produtos de qualidade. Então, esse é o nome, Farmácia Saúde. Honestidade e competência à sua disposição. Telefone 99259-2567, Avenida São Geraldo 35, quilômetro 100, em Eldorado dos Carajás.